040. 040-41, necesita proa 200, se for 20 milhas para a formação. Salvador, boa tarde, 3193, autorização de tráfego, Galeão. Ok, se a gente está livre o desvio, descendo para o 040. 040, 641. Poderia voador ao 6141? Estou 210 inicialmente, 6141, né? Aguarde um último vetor para o localizador. 210 na guarda, 6141. Puxa, na M3154, táxi, táxi via Alfa e reporta antes ao táxi ser Juliette para ingresso. Alfa reporta antes para Juliette, 6314. Acelerando 2230 para o táxi com 44 POB, com 5 horas de autonomia, alternando Salvador. Acelerando 2230, taxia via táxi Lima, Mike, Quebec, no ponto de espera da Quebec, chame a torre 1-18 decimal meia dúzia para ingresso e decolagem, pistão no 7, o ajuste 1019, um bom voo. Ok, Lima, Mike, Quebec, chama a Ana Quebec para ingresso, 2230. Salvador, boa tarde, 6000, da Serra, no norte. Plano 600, boa tarde, número 2 para a cópia. Prepare a saída, PUCA, transição Zipar, aguardando. Aguardo, 6000. No 754, chame Recife, 2085, alterno 25400. 2585 no 754, até a volta. Leda Brito aguardando. Tá, o Leda Brito. 394. Controle de Salvador, bom dia, 3216, no perfil da Momo Proti. 3216, bom dia. Contato radar na decolagem, submantenho 350, sai da MOMO. 350 na MOMO, 32 no meio. Deu 10 graus à direita para estar a formação 6149, 220. Seria proa? 220, senhor. 220? 225 agora. Está livre. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta a upper no 1-0, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5553 no transponder. Galeão 380, decola 1-0, cor direita da El Leda Bridge, após conforme rota, para o 1-0. 1-0, outro controle, 5553 no transponder, toma na posição 1. Pronto, foi esse acionamento. Então, 3191 no ciente, portão 01 no entendido, pronto, pushback, finalmente autorizado e reporta táxi, o ajuste 1019. Afirma, prontíssimo, reportar o táxi, 3193. 1600, pronto, copo. 1600, prossiga. Autorizado Natal, nível 370, via Pêssego 10. Decola da 10 com a curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Zipá. Controle em 120, décima 8 e aciona 5564 no transcarro. Autorizado 370 Natal, Pêssego 10. Decola da 10, curva esquerda Puca, Zipá. 1208, controle transponder 5564 para o voo 600. A curva à esquerda, interceptar o localizador. Nessa posição livre, 2000 pés com 1019. 2019, condição de curva ao 61 ou 41. Então, curva agora com a proa 180. Aguarde um vetor final para o localizador. Esquerda 80, aguardando o vetor final para o localizador 641. Eco Zulu November, prossiga em condições visuais. Chame para descida, vou direto para a rotação. Chama 5563 no transponder. Reprimir a navegação. Ciente. Ponto de saída, acionando 5163, o voo no 394. O voo no 394, correto, portão 5, chama para o pushback, funamento. Confere, portão 5, chamarei para o pushback. Salvador, boa tarde, bom, nós temos 4500 informação de guerra, 3-0 para a Mandei Ordem 8. Salvador, 3-5-5-9-5-3, apoio de Duna. Chegada, 5 November, desça para 1.500 pés, altímetro em Salvador 1-0 no 9, confirmando é transporte de FEMA. Confirme. Negativo, senhor. Oxenem 1-4-1 para o localizador, esquerda proa 1-5-0, informe estabilizado. Esquerda 1-5-0, informado estabilizado, 1-4-1. Voa no 754. Está pronto para a cópia. Afirmativo, número 2 para a cópia, só um instantinho, então 3805. Tá bom, Dael Bridge, Dael Leda Bridge, é isso? Afirmativo, Dael Leda Bridge aguardando apenas um instante para a cópia, ok? Vou só copiar o bang da Gol e assim que finalizado eu copio, ok? Ok. Salvador, boa tarde, é o Gol 1-3-3. Confirma chamando solo? Apenas a subida que espera para São Paulo com Goiás. Salvador, Gol Azul 41, no meia, cruza nível 200, distrito 170, com a Romeu. Azul 41 no meia, identificação desse mantém o 060, chegada Mari. Identificou 060, Mari, 41 no meia. Gol 924, pronto, copy, Maceió 350. Boa tarde, Oxanel 6300, Zibro. Frequências 12.085, alterno 2545. Direto para o TI, 2.085, alterno 2545, 32, 1.6, obrigado, senhor. Corrigindo, chame a torre 1862. Confirmado, 18-6. Firmo, 18-6. Queda após posição Bridge, onde intercepta Pêssego 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, décima 8 e aciona 5562 no transponder. 340 autorizado para São Paulo, Guarulhos. Decolando da 10 com curva direita da El Leda Bridge, interceptor Pêssego 1-6, prossegue conforme o plano. 5562 aciona após 1208, TAM 3205. Correto, portão 1-1, chama pronto, se tiver funcionamento, TAM 3205. Maná, obrigado, gente da Serra. Patrua, terá como limite o localizador, nessa trua está livre subida, descida para 2.000 pés ou justinho no 09. Gente, mantendo proa, descendo para 2.000, limite localizador no 014. Tem condição de cumprir o perfil vertical da saída Arbor? Afirmativo, está cumprindo. Então suba, sem restrições, para 180, cumprindo o perfil vertical. Ok, subindo 180. Tá, para o táxi, está 3193. Nós estamos com 4 horas e 2 minutos, acenando Guarulhos, 98 agora. 3193, táxi TVA Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1019, em bom voo. 18, 62, 1019, obrigado, senhora, bom trabalho. Voo 1806. 265, 2545, 1806. 1394, para Fuxa, falando 25. Gol no 394, só instância para iniciar o puxo no 05 na minha escuta. Tá certo, posição gol 394. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca retaguarda, autorizado para estiver acionamento, reporta a tarde. Após o Avianca, 394 iniciando 5. Firmando a aeronave da Avianca, é a primeira aeronave próxima a Taxi Juliette, ok? Afirmativo, a primeira, a próxima, Juliette. Está livre, Juliette, essa é uma ligação na Portituna, a polícia avisada no localizador. Portituna, voltaremos avisado no localizador, trip. 00 no 9, autorizado, reporta táxi. Voltarei para o táxi com 600. Atenção. Não é 6141 na escuta? 6141 na sua escuta, boa tarde, senhor. Boa tarde, está aqui TV Alfa e reportando o seu táxi e Juliette aguardando para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 6141. 1924 na escuta do sol? Na escuta? Pronto, cópia, Maceió 350. Pronto. Autorizado, Maceió nível 350. Decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o perisque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5561 no transponder. 350 para Maceió, correto, portão 8 chama pronto para o inspecionamento, gol no 924. Para quando pronto, para o inspecionado, a posição. 6141, vai manter a posição entre o ataque 6 Juliette, né, tentar o Boeing da Gol puxando no 05, após o mesmo ingressar no pátio 3, pode prosseguir Juliette, meia dúzia ao portão. 761-41, aguarda para ingresso para o 62. Controle, boa tarde, na 3. 193, passa 1600. 3193, contato radar na decolagem, submontão 380, saída da EVA. Após 2.000, direto Leda. 2.000, direto Leda, grato, perfil fugindo 380 da EVA. Azul 41 no meia, tráfego 1 hora, 10 milhas, rumo sudoeste, cruzando 080 em subida. 41 no meia. Táxi Gol 1600, temos 174 no PLD, 2 horas de autonomia, alterna Maceió. Série desça para 2000, está livre LS, com 1019, uma curva estabilizada no outro, do 41 no meio. 2019, livre LS, curva estabilizada, do 41 no meio. 118 decimal meia, dúzia, o ajuste 1019. Está iniciando o táxi após o parqueamento do avião, já prossegue em alfa no ponto para a torre de 86, o Gol 1600, só confirmando a autonomia de 2 horas e 40. Gente. Poxaner 61 no 41, no condições de ingressar a Juliette, prosseguir 612. Afirma, iniciado, 61 no 41. Senta. Saída 2230, a partir de agora suba sem restrições verticais. No Manati? Se autorizado o Manati, o nome PES, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal 6, dúzia, e aciona o padrão 0125. Paredo 2230. Correto, confirma pessoas a bordo? 02, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 118 decimal meia, dúzia. O ajuste 10 no 9, um bom voo, Mike Eco Delta. O 6141 aguarda o balizador. Ciente, quanto é que está em frente, 6141? Um pouquinho, eu estou passando. Vou partir para o 394. Está com o 130 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, dando no Campinas. O Gol no 394 vai seguir a aeronave da companhia, prosseguindo como número 2 até o ponto de espera do 10. No ponto de espera, torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste 1019, bom voo. Como número 2 vai seguir o colega, o Gol 394, pode ser no 118. Obrigado, bom dia. 118.6 a torre, ok? Gol no 394. 118.6, ok. Esquece uniforme, boa tarde. Informação em curso Serra. Confirma o Pátio que encontra-se a pista que pretende decolar? E só um instantinho, cópia Brasília, prepare a saída Arbor, Elefa aguardando. Solo Gol no 333, informação Serra, para autorização para acompanha. Confirmando que ele chamou o Solo Gol no 333 para Congonhas 360. Afirma o Gol no 333. Sente só um instantinho, cópia número 2, prepare a saída da Eule da Brisa aguardando. Eule da Brisa, grato. Romeu Alfa, uniforme Romeu, boa tarde. Confirma o pátio que encontras? Afirmativo, intensa decolagem da 17 ou da 10? Do 10, número 3 para a cópia, só um instantinho, Alfa, uniforme Romeu. Rodou Trip 5595, livrando a 6-4. Trip 5595, Taxi TV Alfa Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, fica atento ao Trip 5595. 3193, está presente voo Bridge. Voando Bridge, muito grato, 3193. Inicialmente a saída será da Euleda Bridge, ok? Mas devido a condições meteorológicas, estamos vendo as condições para decolagem da 10 ou da 28. Estamos em coordenação com o controle, só um instantinho para a foto, ok? Mas em princípio, decolagem da 10 da Euleda Bridge. 251-3325, braço, boa tarde, bom serviço. Boa tarde, é o quarto para cópia, vitória da conquista, nível 200. Aguardando, ok? Informação em curso agora, Tango. Ok, vai ser sim, que vai tomar a ciência da Tango 3459, aguardando cópia. A Tango Whisky, Yankee Uniforme, pronto, cópia. Já do Brasília, nível 400, decola da 107 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Tuzulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5573 no transponto. 2260, boa. Na Aerostar, já possui o AB? Afirmativo. Para acionamento, táxi de decolagem, chame a torre em 118.6 dúzia, o ajuste 1019, um bom voo, o Whisky Yankee Uniforme. Já estabilizou algum copo? Afirmativo. Chame torre em 18.6 dúzia para ingresso no circuito de SAP. Nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, onde intercepta Tuzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 5002 no transponto. Autorizado, nível 360, decola da 10, curva à direita na da El Leda, após Bridge, a Tuzulu 16, após a rota do plano. Controle 2 08 e o transponder 5002, voo no 333. Correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento, voo no 333. Chamará. Solo Salvador, voo no 9-3-4-3-2, pronto para o inspecionamento. Autorizado, reporta ataque. Autorizado, no 8, foi para ataque, voo no 9-2-4. Salve Salvador, é o TAN 3805 para o posicionamento, posição 1-1. TAN 3805, 1-1, autorizado. Porém, coordenando com a equipe de solo, ficar apenas atento ao Boeing da Gol, que vai puxar também no 08, ok? Sente o TAN 3805, autorizado em coordenação com a equipe de solo. Salve Salvador, boa azul 4-1-6. Azul 4-1-1-6, taxia Via Alfa, reportando seu táxi a Juliette para ingresso. Via Alfa, antes a Juliette para ingresso, Azul 4-1-6. Papa Romeu Alfa, uniforme Romeu, pronto, copo. Uniforme Romeu, pronto, copo. Autorizado Congonhas, nível 400, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Tuzulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5007 no transponto. possui POB? Afirmativo, para acionamento e táxi, chame a torre em 118 decimal meia dúzia, o Alfa Uniforme Romeu. O azul 41 no meio vai manter a posição antes do ataque 6 Juliette, aguardando para prosseguir, ok? Certo. Ataque 6 Juliette, controla a névoa lá. Controle Salvador, gol 1394. 1394, suba ao 360, saída da EL, acione código 5563. Saída da EL, 360 autorizado, 5563, voo 394. Temos uma aeronave da TAM, a retaguarda no 111, realizando pushback e acionamento. Coordenando com a equipe de solo se há possibilidade de realizar o push um pouco mais na retaguarda, de modo a deixar a entrada do 08 livre. Entendido, não tem condições, confirme. Afirmativo então, prossegue o, normalmente, puxa e reporta para o táxi. Colônia 600, chame Recife 2085, alterno 2545. 2685. Alterno 2545. 2545. 68, são 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. Então 3805 vai seguir o Boeing da Gol, prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10 via Índia, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. Sente como número 2, na retaguarda do Gol via Índia, no ponto de espera 118 meia dúzia zero, é o TAM 3805. Os quatro, taxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1019, um bom voo. O azul 41 no meia, duas aeronaves taxiando para o ponto de espera, após a segunda aeronave, o Airbus da TAM, após a mesma ingressa Juliette 08 ao portão. Ativa após a passagem do Airbus da TAM. Graças a Deus, foi o portão 08419. Solo trip 5489, para posicionamento, parte 3. Afirmativo, pronto, copy, é o trip 5489. Pronto, copy. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5577 no transponto. Autorizado, Vitória da Conquista, 200, decola da 10, curva direita, cumpre o perfil da saída Arbor, após DCT. Controle 120, decimal 8, transponde 5577, trip 5489 para posicionamento no remoto, pátio 3. Cliente no pátio 3, autorizado, reporta ataque, trip 5489. Autorizado, reportar ataque 5489.